Quanto te convém, quanto a intensidade, o quanto você vale, o quanto você paga, quanto você sabe, quanto você custa, quanto você busca, quem vai querer, quem tem o poder, quem é o sagaz, quem tá na frente, quem fortalece, quem tá com a gente. É questão de quê? É questão do quê? É questão de quê? É questão do quê? É questão de quê? É questão de quê? De quem tá mandando, de quem tá falando, de quem tá pedindo, de quem tá sentindo, quem tá sofrendo, quem tá sorrindo, de quem é a autoridade, quem diz a verdade, o que está por trás, quem está por trás, qual é o interesse, qual a intenção, de quem é a história e qual é a questão. É questão de quê? É questão de quê? É questão de quê? É questão do quê? É questão de quê? É questão do quê? É questão de quê? É questão do quê? É questão de quê? É questão do quê? É questão de quê? É questão do quê? Ou de quem tá mandando, de quem tá falando, de quem tá pedindo, de quem tá sentindo, quem tá sofrendo, quem tá sorrindo, de quem é a autoridade, quem diz a verdade, e o que está por trás, ou quem está por trás, qual é o interesse, qual a intenção, de quem é a história, e qual é a questão. É questão de quê? É questão do quê? É questão de quê? É questão do quê? É questão de quê? É questão de quê? Do quê? De quê? Do quê? De quê? É questão do quê? É questão do quê? Histórias que não se contam, segredos que se revelam. Nesse momento abrem-se as cortinas e mostram-se os olhos coloridos de uma tribo na boa. Diásporas espalhadas em todos os becos, os cantos e ruas e cidades do Brasil. Comunidade na boa, comunidade na boa, Rio de Janeiro. É questão de quê? É questão do quê? É questão de quê? É questão de quê?